A Antena 1 apoia a candidatura do Fado a Património Cultural e Material da Humanidade. Bom dia a partir de Lisboa, Cláudia Almeida, na Malásia. Outras histórias do Fado esta manhã. Outras histórias do bairro português de Malaca. Foi aqui que passámos o dia, tanto eu como o João Vieira, repórter da RTP em Timor. Estamos os dois aqui para acompanhar esta viagem que vai terminar em Bali, onde a Unesco vai decidir se o Fado é ou não património imaterial da humanidade. E durante estas horas que passámos aqui no bairro português de Malaca, conhecemos Manuel Lázaro, tem 74 anos e é um cantor. Ouvimos-o a interpretar um fado de Coimbra, um momento único aqui nesta zona de esplanada, junto à Bahia, onde Afonso Albuquerque chegou pela primeira vez em 1511 aqui a estas paragens e onde os portugueses deixaram uma herança que já tem 500 anos, que é celebrada este ano, e por isso mesmo é que a Antena 1 aproveitou esta viagem a Bali para fazer uma viragem por Malaca e conhecer esta história de descendentes de portugueses. Aqui ao meu lado, para terminarmos este registro, tenho uma dessas descendentes, chama-se Júlia. Júlia, como é que se diz bom dia em português de Malaca? Bom dia, tenho bom. Tenho bom para estás bem, é uma das frases mais ditas aqui, que ouvimos mais esta manhã, desde que chegamos aqui ao bairro português de Malaca. Este sítio é um sítio essencialmente turístico, com muitos restaurantes onde se promove a cozinha portuguesa. Essa cozinha portuguesa é feita essencialmente de peixe que se pesca neste mar, aqui em frente, nesta baía de Malaca. Há chicharro, mas o melhor que se tira deste mar é o caranguejo e o camarão. São os mais caros, os pratos mais caros dos restaurantes portugueses aqui da zona. Neste momento estou a olhar para um dos canhões que fazia parte da fortaleza portuguesa que defendia o mar das invasões dos holandeses, que acabaram por conquistar Malaca no século XVII, e depois também os ingleses, que foram a grande potência desta região aqui já no século XIX. Vamos continuar por cá mais um dia, depois então estaremos em Bali, onde a partir de amanhã a Unesco se reúne para decidir se o Fado é ou não património imaterial da humanidade. A candidatura do Fado a património imaterial da humanidade, com o apoio da Antena 1, a repórter Cláudia Almeida, ao longo da semana, a caminho de Bali, onde a Unesco toma então, a sábado, essa decisão. A reunião principia hoje na Malásia, em Malaca. Outras histórias do Fado esta manhã. A Antena 1 apoia a candidatura do Fado a Património Cultural e Material da Humanidade.